A Bíblia diz que a carne, versículo 17, milita contra o Espírito, aí em Gálatas 5, 17. E o Espírito contra a carne. A palavra milita, não sei como está na sua tradução, cobiça. Ela significa deseja contra, cobiça contra. A carne, a obra da carne quer isso, a carne quer aquilo, a natureza terrena quer aquilo, mas o Espírito quer aquilo. A carne milita contra o Espírito contra a carne. E nós, como Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, 7, nós vivemos aquele conflito. Senhor, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor, eu sou muito difícil. Senhor, eu estou... Senhor! Senhor, como é que isso vai mudar dentro de mim? Senhor, como é que isso vai mudar? Como é que isso vai ser arrancado? Senhor, não tem força em mim. Senhor, como é que posso ser transformado para ser igual ao Senhor? Meu Deus! É muito trabalho que tem que ser feito dentro de mim. Você fica assim, às vezes, igual Neemias quando chegou em Jerusalém, olhou aquela cidade toda destruída. Você olha para você em algumas áreas da sua vida e fala, meu Deus, que tanto de escombro, de pedra, de lixo que o Senhor está me mostrando. É uma milícia, é uma luta, é um conflito. Mas a Bíblia está dizendo, as obras da carne são conhecidas. Alguém precisou ensinar você a mentir? Eu nunca precisei ensinar a Isabela a falar, não quero. Não quero. Nunca precisei ensinar. Nunca precisei ensinar a ela fazer pirraça. Nunca precisei ensinar a ela, não faço, eu não quero, nunca. E ninguém nunca me ensinou isso também. Embora a gente aprenda muita coisa, mas essas coisas são conhecidas. A palavra conhecida significa manifestas, visíveis. Só olhar para uma criancinha e vê-la crescer. E não precisa, é só deixar crescer sem ensinar nada, que já aparece. Não precisa ensinar, elas são manifestas, são heranças ainda que nós temos e nós precisamos olhar para elas e ver, olha, isso acontece, é natural, se eu não tratar, vai crescer, vai dar fruto daninho, eu preciso tratar com essas obras. Ninguém nos ensina a pecar, irmãos, a natureza terrena peca, as obras da carne são conhecida. Como nós vamos fazer, então, desse conflito? A Bíblia usa sabiamente a palavra fruto. Sabiamente o Espírito de Deus usa a palavra fruto do Espírito. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Pense em duas coisas. Primeiro, um prédio. Segundo, pense em uma árvore. Um prédio como esse onde nós estamos, esse auditório, essas paredes, essa estrutura acima de nós, o homem tem a capacidade natural de fazer. Estuda, mas ele tem capacidade natural, ele faz. Faz os materiais, fabrica os materiais, projeta, constrói, está aí. É uma obra. É uma obra. Mas o fruto, nenhum ser humano consegue produzir. O máximo que o homem faz é jogar a semente na terra, adubar, cuidar, e ali começa a operar um poder que ele não entende, que foi liberado lá na criação, quando Deus disse assim, haja frutos, haja sementes, haja árvores que deem frutos em que haja sementes. Essa palavra emitida lá na criação é o poder que opera quando nós plantamos uma semente. Como? Como acontece? A vida está sendo gerada. De onde vem esse poder? A palavra emitida lá na criação. Nenhum ser humano, o homem está tentando manipular geneticamente e produz em laboratório, mas não tem jeito. Não é a mesma coisa. Não é. Por quê? Porque o fruto só pode ser produzido pelo poder da palavra de Deus liberada. E assim é dentro de nós. As obras da carne são manifestas, são naturais, elas vêm. Você pode fazer, você pode acontecer, mas o fruto do Espírito está sendo gerado em nós pelo poder de vida do Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, Ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E essa palavra também, lá da criação, está operando dentro de você, dentro de mim, através de Jesus agora, para restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. Só o Espírito de Deus, irmãos. É o Espírito de Deus. Por isso que o fruto é do Espírito. É o Espírito de Deus que está operando em nós. É o fruto do Espírito Santo. E nós podemos adorar a Deus e falar: Senhor, eu te adoro. Eu te adoro. Porque uma palavra emitida do Senhor transforma completamente a minha vida. Isso tem acontecido comigo. E tem acontecido com você. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria te sugerir que nesta semana, eu e você adoremos a Deus e façamos o que está aqui. Capítulo 6, versículos 7 e 8. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também, pastor Sócrates tem falado aqui e nos ensinado no relacionamento com as pessoas, a transmitirmos, a semearmos, a sermos. E é isso que a Bíblia realmente está dizendo, irmãos. Se nós semeamos o que é o fruto do Espírito, nós vamos colher o que é do Espírito. O que semeia para a carne, colhe da carne. Se eu grito e brigo, eu colho gritos e briga. Mas se eu semeio para o Espírito, do Espírito eu vou colher vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E nós vamos semear. Nessa semana, eu te convido a semear. Semear desse fruto que Deus está formando dentro de nós. Semear a fidelidade, semear a mansidão, semear o domínio próprio, semear o amor de Deus, que é o caráter de Cristo entre nós. Às vezes nós dizemos para um irmão assim: eu te amo, meu irmão. Mas nós às vezes temos tanto medo de dizer isso. Eu digo para o Francisco, eu te amo, meu irmão. Mas vem aquele pensamento assim: quem é você para dizer te amo? Você não está sentindo nada por ele. Você não está arrepiado por ele. Você tem até uma certa rusguinha com ele. Quem é você? Mas se nós vamos semear pela fé, nós abrimos a nossa boca dizendo: Francisco, eu te amo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de aliança. Eu entendo que o amor de Deus é um caráter. E eu quero viver esse caráter de Cristo com você. E meus sentimentos vão ser transformados, mudados e vão fluir para você. Mas, Francisco, eu te amo. E o Francisco ouve aquilo e diz: eu aceito o seu amor. Amém. Eu recebo o seu amor. O que nós estamos fazendo? Aliança de caráter em Cristo. Fala: olha, irmão, eu estou dizendo que te amo, não quer dizer que eu não vou errar com você. Mas está dizendo que quando eu errar, eu estou disposto a cruz operar na minha vida e me transformar para eu ser diferente para você. E eu aceito e creio que você me ama também, porque você vai falhar como eu vou falhar. E quando você falhar, eu tenho um compromisso de te perdoar. Pronto, pode dizer com a sua fé: eu amo você. É uma aliança, é um caráter, é um fruto de Deus dentro de nós. Amém? Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está gerando dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está operando na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos, nesse projeto do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos andando e enquanto andamos, o Senhor vai semeando e o Senhor vai trabalhando dentro de nós. E os espinhos estão sendo arrancados, Senhor. Estão sendo trabalhados. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Queremos ser mais, cada vez mais parecidos com Jesus. Mais e mais parecidos contigo, Jesus. Videira verdadeira. Árvore da vida. Oh, Jesus, queremos estar perto do Senhor. Queremos caminhar para o Senhor. Queremos amar o Senhor, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Desejamos o Senhor, Jesus. Precisamos de Ti. Vamos ficar de pé. Eu vou passar a palavra para o pastor Sóstens. Eu queria que você tomasse comigo essa atitude essa semana. Senhor, nós vamos semear para o Espírito nessa semana. Continua a Tua obra dentro de nós. Continua a Tua obra dentro de nós. Aleluia, Senhor.